mais poucos valem isso, tudo sempre foi na nossa gás. Pra não passar por uma lula, o que faz? Nossa cabeça o que for. Então só na memória já substituível no seu lugar. Agora outro que desejava ser o que você é, que sua louca. Queria não ter saudade pra me atormentar do que já me fez maldade. Espero só deixar pra lá. Nem te quero nem mal nem bem, só te quero distante de mim. Faço a bola pra outro ser refém, só quero ser ouvir um tim.